Padre Reginaldo Manzotti lança o livro Encontros, o terceiro e último da trilogia Sinais do Sagrado. Com esta obra, o sacerdote comprova como é possível sair de um estado de angústias e tribulações através do relato de 8 encontros inspiradores e emocionantes ocorridos durante a vida de Jesus. Páginas recheadas de orações e reflexões para o dia a dia, sempre de uma forma prática e simples. Encontros. Adquira já o seu exemplar na loja virtual padrereginaldomanzotti.org.br/loja, pelo Televendas 41-3221-6050 ou nas lojas da Associação, em Curitiba, na rampa de acesso ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no centro, em Fortaleza, na Avenida Antônio Salles, 1357, loja 19, bairro Joaquim Távora. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, nós estamos na Semana da Unidade dos Cristãos. E olha, eu começo essa segunda parte com a Salve Rainha, porque você sabe quando que começou a primeira novena? Foi exatamente nesse tempo. Maria com os 11, invocando o Espírito Santo. É o que estamos fazendo. Todos os programas, rádio, televisão, agora na Hora da Misericórdia, pedindo que os cristãos, que levam nomes diferentes, mas seguem o mesmo Jesus, sejam só rebanho. Estamos pedindo a efusão do Espírito Santo. Você que é crismado como eu, é um tempo de um reavivar da fé. Nossa Senhora, venha conosco. Reza conosco, Mãe. Em teu semblante de amor, dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Eu sou da cidade de Fortaleza, me chamo Wanda. Quero dar um testemunho de uma graça grande que eu recebi de Jesus na novena dos Anjos dos Arcanjos. Amém, filho. Eu pedi há muito tempo para o meu filho, José Cláudio, saber se controlar, ter limite nas bebidas dele, que ele bebia ao fim de semana, trazia muita discórdia em casa com a família, com a esposa. Mas Deus é tão misericordioso que eu alcancei a graça completa. Amém. Ele deixou de beber completamente, ele não bebe mais há mais de 2 anos. Eu estava esperando mesmo o tempo passar para me dar esse testemunho de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nos santos anjos, nos arcanjos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Padre Reginaldo. Filha, um abraço bem grande para o Senhor. Que Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde, muitos anos de vida para o Senhor continuar com essa evangelização. Amém, querida. Um abraço, povo querido de Fortaleza, povo amado. Esse povo que está sempre presente nas caravanas e muito presente nos e-mails, Deus seja louvado. Vamos lá. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Eu quero mandar um abraço à Rádio Pioneira M830. Diretor Geraldo Neto, da cidade de Forquilha, Sobral, Santa Quitéria e região. Um abraço, Rádio Pioneira M830. Povo lá do Ceará, que Deus abençoe. Que bom que vocês estão com a Hora da Misericórdia, viu? Fala comigo, Deus. E o texto de hoje, Semana da Unidade dos Cristãos, invocando o Espírito Santo, João 17, 11 a 19. João 17, 11 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. E Jesus continuou: Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um como nós somos um. Quando estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que me deste. Eu os guardei, e nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Agora, porém, eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que tenham em si a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Eu não rogo que os tireis do mundo, mas que os guardeis do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Atenção. Sacristão, toca o sino, para que o povo acorde. Eu quero falar de algumas palavras que são chaves nesse texto que eu acabei de ler, que faz parte da oração sacerdotal de Jesus às vésperas da morte. Guardar, consagrar e mundo. O mundo é aquele que Jesus se manifesta sob o domínio dos ambiciosos. A palavra mundo aqui representa aqueles que matam pela riqueza. O verbo guardar é aquele que guarda a palavra com amor. Vive com amor. E por fim, o verbo consagrar. Jesus os consagra ao Pai. Os consagra, os envia. Nos consagra e nos envia. Nossa Senhora, que estivestes no cenáculo, nos ajude nesse momento de oração. Não são os 11, mas somos milhares, Mãe, que estamos em oração e pedindo. Senhor, manda teu Espírito Santo. Nós estamos num verdadeiro cenáculo. Peça, manda, Senhor, o teu Espírito Santo, para que nosso coração possa queimar como os discípulos de Emaús. Hoje, quarta-feira, repita comigo: manda teu Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora no cenáculo de amor. Manda-nos, Senhor, o Espírito do Conselho, para que não erremos nas dúvidas e trilhemos o bom caminho. Repita comigo com toda autoridade: vem, Espírito Santo, dai-nos o dom do conselho, para que não erremos nas dúvidas e trilhemos o bom caminho. Vem Espírito Santo por intercessão de Nossa Senhora. Da unidade aos cristãos e hoje, nesta quarta-feira, dai-nos o dom do conselho. Não nos permita errar no caminho, mas que busquemos sempre o bem. Nossa Senhora, do Divino Espírito Santo, morada do Divino Espírito Santo. Senhor Deus, abençoai e santificai a água, a roupa dos enfermos, as portas de família. Jesus misericordioso, mandai vosso Espírito Santo sobre todos os objetos, curai, Redentor nosso. Santificai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã, não perca. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.